Conselho de Oliveira do Hospital, que fica no sopé da Serra da Estrela, é um conselho estruturante. Em termos, estava no plano rodoviário de 2000, um conjunto de ICs, que era o IC6, o IC7 e o IC37, e aquilo que é lamentável é que houve partidos que discutiram isto como fossem autoestradas. E este meu conselho, que não tem scooters, por isso não podemos pagar, temos opinião sobre isto. Temos uma opinião muito concreta, mas gostaria de dizer que há realmente uma desigualdade e que pode haver uma revolução, ou um movimento, o estilo, porque quem fala de barriga cheia, de estradas, não precisa de mais delas, se elas pagam. Agora, há povos, como o meu, conselho, que não têm uma estrada digna desse nome. Têm uma estrada do tempo da monarquia. Uma estrada que serve do tempo da monarquia. E até conto isto com uma certa piada, porque há tempos mandei um ofício ao comandante da Brigada de Trânsito, agora, mandei um porque nas nossas estradas, como são estradas atravessadas e desse tempo da monarquia que se deitou ao Alcatrão, mandei-lhe a dizer que eles não podiam continuar a fazer operações stops por uma razão extremamente simples. Porque pagamos constantemente multas, porque há zonas de proibição de circulação de 50 km. Mas deixe-me só dizer, os meus empresários e Oliveira do Hospital têm um tecido empresarial enorme e que precisa destes ICs. E exporta 80% do seu produto, também a país. Também temos empresários. Portanto, os senhores também não querem pagar, resumindo e concluindo. Não, nós queremos é uma estrada digna desse nome e nós não queremos nenhuma autoestrada. Só queríamos que aqueles que disseram que as concessões da Serra da Estrela, das estradas da Serra da Estrela, porque temos ali um polo de desenvolvimento, que é a zona norte da Serra da Estrela, e é estruturante o Conselho connosco, deixe-me só acabar, entre Oliveira do Hospital, saiam nelas, o que nós exigimos e aquilo que lutemos neste momento é porque os partidos todos que quiseram que se cortassem as estradas, que nos ajudem a fazer aqueles ICs, porque é para o nosso desenvolvimento.